Aero Tático Xanaé 6327, POB 84, 3 horas e 27 de autonomia, alternando Salvador. Que Bravo Whisky, Libre Zanar, Semitex. 3 horas e 27 de autonomia. Taxi via Índia, ponto espera, 118.95, 327. Qual é o 3491? 3491, taxi via Alfa Kilo, Foxtrot 3, posição 05. Alfa Kilo, Foxtrot 3, posição 0549. Bravo Kilo, Whisky, Fofia. Gol 16428, desça para 2000 pés, ajuste no 018. 2028, gol 16428. 6. Ué, muito boa tarde, Portugal 021, estabelece a Elétrica Renoi. 1-0. Portugal 021, continue approach, report to landing down and locked. Here is down and locked. And we are continuing the approach, Portugal 021. Pátio Índia, torre 118956. Xanaé 6327, ponto de espera da 10, pronto. Xanaé 6327, mantém ponto de espera. Cliente autorizado, frequência livre. Portugal 021, confirm, landing down and locked. Charlie, Charlie, you're down and locked, Portugal 021. Portugal 021, clear to landing, runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021, obrigado. Como é que é cuidado de ter ingresso na 17? Repórter Leandro, pronto. Dan 3217, desça para 4000 pés, ajusta no 08. Web 5729, desça para nível de voo 050. Desce para 050, web 5719. Utilize livre tech, não pode esperar. Chame pronto, que negar 10018. Autorizado, decolagem pista 17, vento 150 graus e 10 mais. Portugal 021, on the ground at 35. Leaving to the right, contact ground frequency 121 at small niner. By the right, engaging 121 at small niner, Portugal 0215. Gente autorizada, Gilete, cadê aquilo? Pá, chame para ingresso na 97. Gol 1-1-648, complete a final, chame torre 1-1-895. 1-1-895, obrigado. Oceania 6327, autorizado decolagem pista no 0, vento 1, 50 graus, 10. Devido decolagem 10, 6327. Mike Eco Delta para o sol. Mike Eco Delta, decolar 37, agora controle 1-20-8. 208 Delta, grato. Voo no 648. Voo no 648, continue a aproximação, reporte baixado travado. Reportando baixado travado, voo no 648. Autorizado, direto rotatória, Romeu Tango. Pronto, cabeceira 1-7. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolado, vai manter proa direta 1 no meu pé para Manatio Delta. Gente, mantém condições visuais a 1 no meu pé, direto Manati. Delta 1-20-8, Oceania 6327, grato, boa tarde. Bravo, precisa? Gol no 648, baixei, travou? Afirmativo, baixou, travado. Gol no 648, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1-40 graus, 099. De pouso no 0, gol no 648. Vitor Charlie, Chevron Zero Delta, resposta, aprovada nível 1-0-0. É fala da pista 1-7, pista saída, resposta, à direita, sua direta. 5-0-6-6, transfundo, 1-2-0-2, controle. Sente a um helicóptero, sentido oposto. Zero autorizado, 6327 solicita final 200. Sente, aguarde, o Chané 6327. Sente, aguardo. Mantenha a posição. 327, grato, senhorita. Romeu, Hotel Oscar, desça para 1.500 pés, ajusta no 0-8, reporte visual com campo. Descendo para 1.500 pés, Romeu, Hotel Oscar. Prossiga, Juliette Quebec. Prossiga, Juliette Quebec. first, for 50 transfers. Now there is only 66, it was also fairly far, it appears. Conforme 340, eu presumo 44 da El, Leda Eudes, 5044, libera 1208, é o 315 da El. 315, por favor, me escolheu, está me pronto. Me torre 1895. 1895, 3897. Será 633 autorizada a linhar e decolar, vento 140 graus e 109. Estado aqui, decolando 3. Salvador, 3297, passa Sintra. Whisky, Bravo Whisky, suba restrito nível de voo 320. Restrito 320, isso pela Whisky. Romeu, acho que é Bravo, mantém o setor, tem tráfego aproximando para 1-0. Após a passagem do mesmo, 0-0-3-0, cruzamento da final da 1-0. Prossegui direto para o pátio da Bata. É, Bravo. Romeu, até o Oscar, já na rotatória visual com a 1-0. Serena 3-2-1, pode ser a forma. Serena 3-2-1, não mantém ponto de espera. Até a Oscar, é parte final de 3 milhas da 1-7. Gente, autorizado 2 mil pés. Ajusta no 018, reposta estabilizado no localizador. Tomara estabilizado no localizador, 10729. Romeu Tango Oscar, desça para 3.500 pés, ajusta no 018. 3.500, Romeu Tango Romeu Oscar, Bravo, visual com tráfego na final, Tan. Visual com tráfego. Bravo, Papá Bravo. Romeu, acho que é Bravo. A retaguarda do... Está autorizado o cruzamento do final da 1-0, a retaguarda do tráfego da TAM. É, Bravo. Ana 6331 no decolado, às 4h30, chama agora o controle, 120, décima 8. 208, 6331. Romeu, até Oscar. Final da 1-0. 331 no contato radar saída da El, sub mantém nível de voo 360. Da El 360, 6331. 107, vento 1,60 graus, 109. O Romeu até o Oscar já na final da 107, 3 milhas. O até o Oscar ciente, reporte visual com helicóptero aproximando para baixo. Não visual no momento, senhora. Reportará quando visual, sim, já na final de 3 milhas da 1-7. Qual é o número 2545? Isso que gravou isso. Boa tarde. Já na final da 1-7. Contrato. O Romeu Oscar Bravo prossegue direto para o pátio, sem interferir com a final no 7. Reporta solo controlado. 1,60 graus, 1,0 mais. Bravo. Romeu até Oscar, pouso autorizado no 7. 1,60 com a dúzia. Livre pouso na 1,7, Romeu até Oscar. Xenémia 321 na linha decola sem parada. Ativa. Autorizado a linha decolar, 1,60 graus, 1,09. Xenémia decolar, 1,21 no decimal 9, 3,217. 3,19. Bravo que Luiz, que decolou aos 4,7, no corredor axé, chama o controle 1,20, decimal 8. Alfa Juliette para 1-0-7-2-1-7. Torre Salvador, Webjet 5728. Web 57 confirmando 2-9. Continua a aproximação no 0, aguardando pista livre. Isso mesmo, 5729 aguardando pista livre. Sente, bravo que Luiz, que mantém condições visuais no corredor axé, reporte no farol da barra. Pro parte 5. Do 2263. Não, pista no 7. O meu Oscar Bravo no, considera o solo aos 4-9, frequência livre. Possibilidade de abroar duna? Confira o seu transponder. 570. Gente, passarei 2263, ação de indicação, chegada Mare, autorizado direto Mare. Está salvando Mare, quer voar duna. Negativo, vou em Mare, passarei do 2263. Baixou, por favor. AB5729, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 08 mais. Livre pouso, pista 1-0, 5729. Na 6321, no decolar 249, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Isono? Prossiga, Oceana 6331. Você está por onde, bridge, se possível, senhora? Aguarde, Oceana 6331. Boa tarde, Oceana 6321. Oceana 6321, no contato radar, saída Arbor, sub mantém nível de voo 320. Arbor 3-2-0, Xenémia 3-2-1. Estou curvando a direita agora na saída da Arbor, autorizaria a vá direto à posição Arbor 3? Direto Arbor, Xenémia 3-2-1. Direto Arbor, obrigado, direto. Siga Gilete, Vitor Celi. Gilete, Vitor Celi, é a torre? Paulo Salvador, boa tarde, 729, livrou, passo pra aqui. Web 67, passo 9, passo via Alfa, Gilete, passo 02. Alfa Gilete, portão 02, Webjet 5729, obrigado. Mesmo assim, não se confia. 3, 6331 no direto bridge, é isso? Oceano é 6331 no direto bridge. Ah, desculpa, senhorita. 6331, então, confirmando o bridge. Grato. Bom, bom. Confirma, Gillette, Vitor Charlie, prossiga. Acionado já, cara, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi. A CEPA, passe-me para ingresso 97. Chamada para ingresso 97, Gillette, Vitor Charlie. Menos o fósseis, abraço e vinhos. Suárez é posse na Travessa de Paris. Oceano é 6331, chame Centro Recife 1251, alterna 133-25. 251-3325-6331. Aqui, Guina 3 de 500, com 22 no pés, ajuste no 018, reporte visual com campo ou na porta rotatória. 110 para 1 no meio, 510 com 18, reporte visual ou em rotatória, Romeu Tango. Controle do rolador, vou passando o Juliette Quebec Kilo. Prossiga, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo está pronto para o lançamento. Salvador, boa tarde, bono 012. 35627, contato radar, saída Conde, sub, mantém nível de voo 130. Ascensão 130, saída Conde, trip. Gol 1012, ação identificação, chegada Mari, desse nível de voo 060. Mari, 060, gol no 012. Salvador, Juliette Quebec Kilo. Ciente, Juliette Quebec Kilo, reporte livro 9. Quebec Kilo. Salvador, boa tarde, eu vou no 7, temos informação de fora. Gol 1755, ação de identificação, chegada Bonfim, desse nível de voo 070. Nível 070, voo 070. 08. Tá, 1959 no POB, 4 horas e 15 de autonomia, alternando o Galeão. Pátio 1, via chamada Índia, ponto espera, vai chamar 1895, ajuste no 018, tá 3165. Salvador, boa tarde, tá 3145, sem ter resposta, porque vai dar 360, tá mandando 24. Essa é a voz de fonte, não fez um passo assim. Tá dado. pista livre para coordenação. Bravo que Luiz confirma onde irá realizar o toque remetido. Na Toro através de Paris e Kilo Quebec Serra. Chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, final de final ILS, que foi reportabilizado no localizador. Para 2000, já poderia estabilizado no localizador. Romeu Tango Golf, chame torre 1895. 1895, grava, vou trabalhar, Tango. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Quebec, Kilo. Muito boa tarde, Papatango, Romeu Tango, 5.5 milhas na passada rotatória. Papatango, Romeu Tango Golf, reporte final de 3 milhas. Vai reportar na final de 3 milhas, aula 7, Romeu Tango. Pé, Juliette, Quebec, Kilo. Ação de indicação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 080. Pistão 0, vento 1, 60 graus, 099. Gente, mas vem. Enxame pronto, 3155. Juliette e Vitor Charlie na crista da torre? Dois, agora no dois. Gol 1755, desça pra nível de voo 050. Juliette e Vitor Charlie, chame 120, décima 8. Da rotatória, reporte visual com campo. Ciência, aguarde, tripe 5627. Controle, Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, boa tarde. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, contato radar, saída árvore, sub mantém nível de voo 100. Está livre da restrição de 3000? Negativo, Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Ah, sente, árvore para uma centena, vai manter a restrição, Juliette, Vitor Charlie. Confirme para todos. Três anos 55, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 160 graus, 099. Passarelo 2263, receptando o localizador. Passarelo 2263, complete a final, chama a torre 1895. 2950. Bravo que Luiz, que aguarde para o táxi. 895. 295.